Caramba Cast, galera, está começando mais um querido Caramba Cast, isso mesmo. Começando o nosso maravilhoso Caramba Cast. Vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, mais uma vez. Um Caramba Cast, digamos que vamos falar de um assunto polêmico. A gente só vem falando de teminhas aí bacana, mas hoje vamos falar de um assunto polêmico. Mas primeiro vamos apresentar a galera que está conosco. Por favor, Tute, se apresente. Opa, galera, um assunto muito polêmico em questão aqui na mesa pra vocês, galera. Isso. E o Rafa também. Opa, galera, é isso aí. Não vou dizer que é polêmico, não. Já tá muito clichê falar que é polêmico. É especial. Não, especial não. Não vou falar isso. É muito... Muito pornô. É melhor a gente deixar pra depois. Isso. E, galera, que rufem os tambores pra gente falar sobre o nosso assunto polêmico. Temos um convidado muito polêmico hoje aqui, né? Isso, ele ficou polêmico por falar de um assunto muito polêmico. Quantas vezes a gente vai falar polêmico? Eu não sei, cara. Quantas vezes for necessário, velho. Eu vou contar quantas vezes eu falei polêmico, mas enfim. Vamos falar do assunto polêmico. Chamamos a pessoa especialista nisso. Se eu chamar pelo nome, talvez a galera não vai saber, que é o Bruno. Mas se eu chamar pelo Garoto Mamilo, ele se apresenta. Presente? E aí, mano? Isso, Garoto Mamilo aqui conosco hoje. Uma coisa sensacional. Ah, não era o Bozo? Não era o Bozo. Não, não vamos falar do assunto polêmico do Bozo. Enfim, tava pensando que era a Xuxa, mano. Aham, Cláudia, senta lá. Isso, a Xuxa? Por que não a Xuxa aparecer? Não. Suzana Vieira, mano. Isso. Isso. Mas... Mamilo Boy e Mamilo Girl. Isso. Mamilo Mutante, mano. Mamilo Mutante, mano. Ele já exagerou, né, velho? Mamilo Mutante da Suzana Vieira. Oh, não. Meu, pensei que era o meu, desculpa. Isso, mas enfim, vamos entrevistar aqui hoje o Garoto Mamilo. Isso, já citamos aí já. O mamilo mais famoso que é o da Suzana Vieira mesmo, que passou no Faustão. O meu é mais bonito. E mais bonito, que isso. Eu não posso julgar mamilos aqui. Colocar em mesa que vamos ver qual mamilo é melhor, por favor. Eu não vou dar nota pra mamilos aqui, mas tudo bem. Mamilo do Bruno, nota 10. Nota... Mamilo do Bruno, nota polêmica. Pô, aí sim. Agora, já pra começar a nossa entrevista, assim, Bruno, se apresente mais assim pra galera, como você se chama... Assim, pra... Eu chamo Bruno, né, mano? Isso. Bruno, como você se chama? Bruno, como você se chama, Bruno? Como você se chama? Mas, quantos anos você tem, então? Eu tenho 14 anos. Isso, 14 anos. Fez um vídeo que teve quantos mil acessos? Mais de... Foi quantos? Um milhão, se eu não me engano, 1.300.000 e alguma coisa. Oi. Isso. De acessos. Milhão de acessos. Ah, ruim, mas vamos aplaudir. O que? O Garoto Mamilo. Será que é bom? Mas vamos aplaudir agora com vocês o Garoto Mamilo. Aê! Porque estamos aqui hoje. Que assunto polêmico, né? Agora, beleza, quando você fez o vídeo lá, cara, o que, que seus amigos falaram assim? Porra, cara, mostrou os mamilos na internet? Ah, sei lá, mano, eles nem viram, nem... Tipo, eles, ah, esse bagulho não vai pra frente, não, tira da internet, sei o quê. Aí uma deles tem que catar coquinha, entendeu? Falei, pô, vai te catar. Não, eu não quero. Eu quero saber mesmo o que sua mãe falou, velho. Minha mãe nem ligou, mano. Minha tipo, mãe olhou pra você e falou assim, moleque. Que... Não, tipo assim, mãe, mãe, fiz um vídeo. Ah, legal, vai deitar. Como é que foi pra TV, cara? Falou com o famoso, ganha dinheiro. Que bom, filho. Você fez seu dever de casa? As mães são sensacionais, mas aí. A mãe apoio total, a mãe é a melhor coisa do mundo. Não, eu sei como é. Eu sei como é porque. As mães sempre estão apoiando a gente. Exato. Ou não. Agora, beleza. Eu não entendi, mas muitas outras pessoas também não entendem. Qual foi o motivo assim? Tipo, tu pegou a câmera e tu falou, pô, vou gravar os meus mamilos assim? Tipo, como é que eu não tinha o que fazer. Aí pintou a ideia, vou mostrar os meus amigos. Pô, foi. E 1.300.000. Vai, não, tira. Como é que você decidiu, velho, que eram os seus mamilos que você queria mostrar, velho? Ah, graças a Deus fosse... foram os mamilos, né, gente? Oh, se eu fosse mostrar outra coisa, eu ia ter que botar no RedTube, né, mano? Não no YouTube. Não seria YouTube, seria RedTube. É, lógico. Agora, eu tava vendo aqui também, fizeram outras versões, assim, de pegar seu vídeo, fizeram outras versões lá, fizeram o funk do Mamilo, ficou sensacional. Fizeram também, comparando com aquela propaganda do chocolate Twix lá. Agora, quando o Mario nasceu, ele aprendeu a falar uma palavra Mamilo! Qual dessas versões você gostou mais, cara? Ixi, mano, já vi tantas aqui. Eu gostei na do deserto do Saara, mano. Os caras no Saara, lá em cima dos camelos e tal. Dos camelos? É, mano, os caras tá em cima dos camelos lá gravando, não sei o quê. Vai tão... Mano, uma pergunta que eu tenho, velho. Será que camelo tem mamilo, velho? Isso. Isso está... Sei lá, vamos lançar a pergunta aí pra vocês. Cuidado que se você for procurar o mamilo do camelo, você acha outra coisa, mano. Mas, enfim, e... Outra pergunta também. É, você... Beleza, você lançou o vídeo lá. Não vai me perguntar se eu tenho mamilos, né, mano? Não. Não vou também perguntar você se... Você consegue lamber os seus mamilos? Brinque? Não tente fazer isso em casa. Pera aí, deixa eu tentar. Tava tentando agora, cara. Desculpa aí. Deixa eu dar uma tentadinha aqui. É, não consigo. As mulheres, eu não vou pedir isso, porque... Entendo, até consegue. Então tire uma foto de você lambendo seu mamilo e mande pra gente. Ou não. Vai custar. Ou não, se você não quiser. Vai depender. Mas enfim. Agora, garoto mamilo, você pretende fazer outro vídeo assim, sei lá? Você falou dos mamilos, ou... Você então. Vai falar do umbigo? Do umbigo? Então. Eu tava pensando em tal virar um vlogger, tá ligado? Só que aí, tipo, meu computador é um Windows 7, eu não sei mexer no Windows Movie Maker dele, então eu não sei editar vídeo. E o pobre aqui não tem câmera pra gravar. Então tá complicado fazer alguma bagaça. Mas eu tô pensando seriamente, meu Deus, leva ele correndo pelo gol! Mas tem as ideias estão caminhando pra isso. Aí, pô, cara. Ideia é o que não falta, né, mano? Cara, você pode baixar um programa de edição e pra arranjar uma câmera não é tão difícil, cara. Eu ainda não sei. Mais. Eu não sei nome. Você só sai sem camisa por aí agora, né, velho? Ah, se fosse eu só ia... Ou faz um rasguinho assim na parte do mamilo, tá ligado? É, eu fiz um buraco assim. Tipo aquelas camisas de... Como é que é? De sex shop, aquelas sábias. É, então. É, cara, tá ligado? Bola. Sou zica. Só as bolas. Sai na balada com camisa normal, não dá certo. Agora você tem que fazer um buraquinho no mamilo. Isso. Lógico, pô. Tem que ficar no style, mamelo. Não, tu tem que explorar o que Deus tem te deu, né? Mamilo, né? Mamilo, velho. Oxe. Você pode ficar tranquilo no mamilo, né, velho? Tranquilo no mamilo. Isso aí pega mal pra você, né, a galera ficar tranquila no mamilo, mano? Não, deixa quieto, chega. Beleza, o garoto mamilo se tornou um viral aí da internet. Agora, Bruno, assim... Se tratando desse negócio de virais assim, você deve acompanhar também, né? Os virais do YouTube. Pra você, assim, qual que você achou mais legal, assim? Questão de virais, que o senhor também falou. O dele, mano, o dele. Não, o dele. Além que eu preferi o seu. Além do dele, então, qual. Não, o meu ganhou de todo mundo. Ganhou de todo mundo, isso. Além do seu, assim, qual outro viral que você achou legal, assim? Ah, mano. Sei lá, foi esse do deserto aí, sei lá. Do deserto aí, que o povo tá andando nos camelos e tá falando do mamilo aí. Isso. Ah, mas tem a Subombom Pimentinha, né, mano? Subombom Pimentinha agora. O Sou Foda, então? Pô, o Sou Foda. Na cama te esculacho. Pô, o Sou Foda tá sendo um dos virais com mais repercussão durante muito tempo, cara. Até hoje, moleque. Até hoje, Sou Foda. O meu daqui a pouco acaba, mano. Isso. Não, mano. Daqui a pouco os mamilos irão despencar. Irão ficar mortos. Os mamilos irão ficar murchos. Mas, esperamos que não. Esperamos que continuem muito, muito firmes os mamilos aí. Sei lá, tem vários. Tem aquele molequinho que chora porque matou o passarinho, né? A Aretuza. E aquele lá? Caraca, Aretuza, mano. E aquele lá que fala que vai ter um ataque do coração? Eu vou ter um ataque! Nossa, um moleque trouxa. Ó, ele fala, pega aqui, pega aqui. Aí ele, aí a mãe, a menina, não, então vai lavar o rosto. Ele, tá bom, mas eu vou ter um ataque. Aí na hora que ele tá lavando o rosto lá, ela, deixa a mãe chegar, você vai ver ele. Ai, não! Faz uma cara de quem comeu e não gostou, tá ligado? É, muito massa. Tô dorgado. Virais são fodas. Mas esperamos que os mamilos se mantenham firmes. Sei lá, coloca um silicone nos mamilos, eles irão durar por muito tempo. Até com medo, hein? Mas beleza. Agora, eu tava vendo isso aqui, fizeram bastante tirinha sobre os mamilos, né? Não entendo, se não me engano, fez duas. É, fez duas. Um monte de nego fez, vale. Tá até irritando, né, seus queridos? Vai estar o link das tirinhas aqui embaixo também pra galera dar uma clicada aí nos mamilos. Clicada no pior, mano. Clica, não é, agora clique nos mamilos. É, você não está no site pornô. Agora... É, lógico. O cara tá no Red Toba e ouvindo a gente aqui, fica meio estranho, né, velho? É. Deixa eu ver se era, tipo, no shopping, você tava andando e alguém chegou e falou, caraca, o menino do mamilo, você teve que, tipo, você tava... Não, até agora ninguém falou isso não, graças a Deus, né, mano? Porque agora, você já teve correndo... que fugir da galera, assim? Não, que isso. Galera com plaquinha, tipo, mamilo! É, lógico, oh, calma aí, né? Não tô nem conseguindo sair de casa mais, pô, que isso. Não, mas, tipo, galera do colégio, assim, galera do colégio já deve ter melhorado, né? Ah, não, tipo, eu passo assim, eu pô, mamilo! Mano, alguém irrita, velho. Tá irritando, né, velho? Garoto, uma mesa não tem mais privacidade. Todo mundo querendo fotografar. Não, tô querendo bater um cagão aqui. O povo, mamilo, não sei o que se catar, mano. Isso, mas lá na sua escola, lá na hora da chamada, não é mais Bruno, né? Mamilo. É mamilo, é presente. Não, agora vamos falar do assunto polêmico, mano. Não mamilo. É os seus mamilos. Ah, vai, fica até. É o que os seus mamilos levaram em relação às meninas, às mulheres. Isso. Algum garoto começou a olhar diferente pra você depois que viu o seu mamilo com mais de 1 milhão de exibições? Opa, mano. Tipo minha ex-namorada veio falar comigo, já puxando assunto, assim, eu não quero saber de você, não. Eita! Como afasta as pessoas? Nós estamos aqui sabendo que não é só os mamilos que são polêmicos. Tipo, ela já viu, ele não olhou no olho dele mais, olhou pros mamilos. Isso, cara. Não, eu já tive que ver, tipo, eu tava na educação física lá. Daí minha amiga lá me chama da sala dela, Bruno, eu olhei assim. Aí um monte de negro na janela, mano, começou a tirar foto. Eu, eita, que é isso, rapaz? Tá tirando foto de quem aqui? São pessoas. Aí o povo, ah, mamilo, não sei o que, ah, vai tomar, não. São pessoas interesseiras, cara. Não ligue para as pessoas interesseiras. Depois da fama, ela não liga mais porque você é, e sim pros seus mamilos. Cara. Lógico, é, tu vai sair no Super Pop. Apareceu no Super Pop? Não, mas daqui a pouco sai, meu irmão. Que susto, mano. É o pi! Calma. Cara, no colégio de uns amigos meus, a moda do intervalo é levantar as blusas e ficarem gritando mamilos. Pena que são só homens, cara. Aí, pois é. Mano, eu acho que tem que lançar essa moda, né, velho? Lança essa moda pra todas mulher... as meninas. Não, né, pera aí. Mulher também merece mamilos, né, velho? Só um moleque, cara. Por que nenhuma mulher fez mamilos até agora? Eu quero entender que preconceito é esse de vocês, mulheres. Vai contra os termos do YouTube, cara. Ah, que termos o quê, mano? Põe um tampão, assim, um mini tampão, tá ligado? Uma censura assim, um tapa mamilo. É, um tampa. Ao invés de tapa sexo, agora tapa mamilo. Mas, hein, cara, você viu aquele vídeo que o NX0 também fez? Vi, mano, vai atirando. Ué, eu não vi não, velho. Não, só falta o restart. Mano, tô falando, se o restart fizer um vídeo desse, eu denuncio o canal deles, velho. Quem você queria que fizesse mamilos, então? Alguma banda de rock, assim, realmente? Pô, mano, Ozzy Osbourne, aí ficaria da hora, hein? Ah, tá, mamilão. Mamilos, ficaria show. Sabe que é Justin Bieber, mas sabe que é um menino mamilo, é isso aí. Não, mas seria da hora, tipo assim, ó, Ozzy Osbourne. E CDC, mano, nossa, os caras no CDC, né? Mamilo. Assim, ó, I gonna highway, mamilo. Nossa, estrada pro mamilo, né? Troca inferno por mamilo, só pra ser Eu particularmente, sei lá, tem que ser um cara muito doido, assim, tipo, sei lá, eu botarei que... O Daron do System of a Down, que agora o System of a Down tá voltando. Se ele fizesse os mamilos, eu botaria muita fé no cara. Jack Black fizesse mamilos. Não, isso seria mamilão. Seria uma coisa. Seria teta. Seria tetão. Uma coisa. Que horror, teta, cara. Logo. Mano, homem com teta é a pior coisa que existe, né, velho? Aqueles gordinhos que andam sem camisa, tá ligado? Fica com as tetinhas balangando. Essa galera não pode fazer mamilo não, cara. Essa galera não tem mamilo, tem que ter. Ai, velho, esses gordinhos que tem uma tetona grande e sua nas dobrinhas são foda, né, velho? É o 4 queijos, mano. Porque você sabe que gordo, umbigo de gordo é tipo uma bola de tênis, né, velho? o gordo tira a camiseta e tá aquele umbigo gigante. Nossa. Tira a camisa, levante pro outro e começa a rodar. Mamilo. Aí sim. Seus mamilos. What the fuck? Você prefere se chamar de Bruno ou Mamilo, velho? Ah, tanto faz, mano. Pode ser Bruno, vai, Bruno. Bruno, deixa eu falar, mano. Então, teve alguma proposta legal de alguém querer fazer um feat em conjunto com você, sei lá. Você acha que é alguma maior possibilidade disso ir pra frente mesmo? Assim, você começar, sei lá, ganhar dinheiro fazendo vídeos. O que que tu acha? Ah, mano, você acha que é difícil, né, velho? Mas já que agora tem uma divulgação, né? Tipo, você teve 1.300.000, deve ter bastante inscritos também. Eu acho que até rolaria um pouquinho. Tipo, já com a ideia que você falou de fazer um vlog aí também. É, então, né, mano? Tem que ver, velho. E, cara, hoje, no dia da gravação, 27, cara, você... Hoje teve o Pix, cara. Você não foi por quê? Nem sei onde fica isso, mano. O que que é isso? E o Pix é a conversão da galera do YouTube e tal, da internet, que se junta. Porra, eu nem sabia, mano. Porra, Mamilo. Aí o Pix, tipo, reúne essa galera que fez sucesso na internet agora e chama lá. Tá lá agora, eu acho que PC Siqueira. Se não me engano, também a galera do Jovem Nerd. Felipe... O Jovem Nerd é foda, né, cara? Felipe Neto também deve estar lá. Tá, tipo... Ah, Felipe Neto é um escroto. Por que ninguém gosta do Felipe Neto? Pois é, cara. Porque ele é metido. Quando ele é metido. Mamilos, ele é metido e não tem mamilo. Mas... Pior é que o Felipe Neto não é metido, cara. Ele tem aquela parada de xingar e tudo nos vídeos, ele é metido e tal, mas ele não é uma pessoa metida, isso que é o pior. Ah, ele tem fogo na bunda. Ele merece cantar que cantem aquela musiquinha pra ele. E aí, como é que é? Fogo nas bolas! Agora que o garoto mamilo agora está, digamos, afortunado assim, você pretende, sei lá, comprar um piercing e colocá-lo no mamilo? Não, eu pretendo doar todos os investimentos para associação e casa. Não, isso daqui foi sacanagem. Ah, não, mano, eu não gosto dessas coisas aí, não. E o que você acha dessas pessoas que fizeram esses punks hardcores que fizeram uma operação pra tirar o mamilo? Isso daí é fogo na bunda, mano, na moral, velho. Aí não merece ser respeito, não, né? Não, mano, esse cara aí que... Essas pessoas traíram o movimento do mamilo, cara. Não, não é nem por causa disso, mano, porque o cara tem que... Putz, dá vontade de bater, mano. Pena que eu apanho, mano. Mas se eu visse um cara desse e fosse mais fraco, eu batia, velho. Ah, só mais uma pergunta também. E como é que foi a parada lá de pros legendários e tal? Você achou maneiro? Cara, mano, foi da hora. Foi. Tipo, lá é mó frio, mano. Lá dentro, cheio de ar-condicionado e tudo quanto é. No banheiro tinha ar-condicionado. Pra quê, mano? Ar-condicionado do banheiro, mano? Pagar no frio, né? O piruzinho ficar pequenininho, velho. O mamilo fica oriçado também, tá ligado? O cara vai conseguir mijar no frio, velho. É pros mamilos ficarem acesos, né? Quem vai querer mijar com... Eu ficar com mamilo duro na hora de mijar, caramba. Tu foi nos legendários. Eu acho que o programa tu foi só nesse, né? Mas passou teu vídeo em vários programas também. Eu acho que, se não me engano, passou também no Pânico, né? Passou no Pânico. Então, meus amigos disseram que passou no Gugu. Mas Gugu, eu não perco meu tempo assistir Gugu nem se me matarem, mano. É, no... Mamilos! Mamilo legal! Mamilo legal! A banheira com os mamilos. É. Então faz os seus mamilos aí, polêmicos, mano. Mamilos! Isso! Bom, vamos então, chegando a épica entrevista aqui com o garoto mamilos mais amplo. Mamilos! Isso. Estamos aqui, ó, com o garoto mamilo, bumbum na internet, ó. Nossa, ó, bate bola, jogo rápido, mamilo. O sonho. Cagar e ponta cabeça. Que delícia. Um piercing no mamilo? Não. Deixa eu ver. Dinheiro? Não interessa pra você, palhaço. Alô, maluco? Produção, alguém tira ele daqui, por favor? Não, não. Me segura. Mamilo. Mamilo. E para encerrar a entrevista aqui, épica, com o garoto mamilo, vamos para as nossas conclusões. Por favor, Tute. Eu vou tentar não falar mamilos nessa conclusão, porque eu já nem falei polêmico. Mamilos de mamilo. Nem polêmico, cara. E eu já falei então, duas vezes. Vamos ver se você não vai conseguir. Vai. Bom, cara, eu acho que um assunto muito peculiar, nossa, que é esse, esse que a gente discutiu hoje. Achei muito maneiro entrevistar o Bruno, né? O menino. O menino Peitinho. Peitinho? Eu achei ele um cara muito gente boa. E é isso aí, cara. Eu espero que vocês todos repassem esse podcast para seus amigos. Isso. E o Rafa? Então, eu gostei muito. Pode falar mamilo, hein? Nem polêmico. Não pode falar nem mamilo, nem polêmico, né? Beleza. Pô, eu gostei muito de entrevistar o Bruno. E aí dá pra gente ver aí que ele é diferente do vídeo, né? Que ele não fica só... Nem nada disso. Galera aí que fica pensando que ele... Eu sou um mongol. Ele é mongol, ele não é mongol. Ele é muito legal. Ele é mais legal que você, palhaço. Palhaço. Você, se você que, aí, ó, que gravou esse vídeo aí, se você gravou o vídeo do Morde Diabo tá assistindo, você perdeu a graça, meu filho. Sabia? Agora a moda é mamilo, mano. Não é Morde Diabo. Isso. Pode continuar aí, Rafa. Não, queria só falar que o cara do Morde Diabo morreu na cadeia, cara. É. Morreu? Morreu, velho. É, então, ele pediu pra morrer. Mas morre. Mataram ele? Ele? Não, ele se enforcou. Que otário. Que otário. Pô, ele se matou, que otário. Otário, cara. Mas é mesmo, né, mano? Quem se mata, velho? Esse otário, hein? Vai, Jair, é sua conclusão. A minha que. Nossa, vai ser foda porque eu tô falando, eu falo direto aquelas duas palavras que eu não posso falar agora. E então entrevistamos o garoto daquele. Peitinhos. Isso, do garoto dos peitinhos aqui conosco. E foi sensacional, galera. Não se esqueça de divulgar. Beleza? Divulguem a nossa entrevista com o garoto do Tetinha. Tetinha ficaria legal, né? Garoto Tetinha. Garoto Tetinha. Garoto Tetinha aqui conosco. São muito peculiares. Ou eu vou fazer uma dessa, mano. Ah. E pra encerrar, então, a conclusão do nosso entrevistado. É, eu sei lá, mano. Foi muito da hora que fazer essa podcast com vocês aí, beleza? Espera aí que todo mundo divulgue o bagulho, pra que o bagulho fique mais peculiar, né, como disseram. E quanto mais peculiar, mais tem tudo fica, beleza? Então é isso aí. Isso daí, galera. Então é isso daí. Não se esqueça de divulgar o nosso Caramba Cast com o Garoto Tetas, beleza? Garoto Teta, mano. Que... Garoto Tetas aqui. Pegou pesado agora, hein, mano? É. Garoto. Mas enfim. Mas enfim, galera. Até o próximo cast. Hasta la vista. Fui! Caralho, moleque do mamilo ali, velho. Deixa eu pegar no seu mamilo, velho. Mamilo, mostra o mamilo aí. Não, aqui é o Bozo que tá falando. Não é o mamilo. Ah. Ups. Mas você tem mamilos? Mamilo! Mamia! Mamia!